provocar, vai ter que amar. Não sou brinquedo, gosto de um chamego. Se provocar, sei que vai gostar. Tente desvendar o meu segredo. Se provocar, vai ter que amar. Não sou brinquedo, gosto de um chamego. Se provocar, sei que vai gostar. Tente desvendar o meu segredo. Gostar.